Atualizando. É do Gasparzinho. Tops da Ruxadeira. As gostosas. Marreta preta. Fudeu, maldinha. Eu amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que as gatas piram nesse meu jeito louco de amar. Só falo o que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas e ela pira no pretinho. Faz dias que eu volto pra casa. Vem! Ô, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Ô, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Ô, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Ô, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo. Simbora, seu bebê! Atualizando o que fale. Essa vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que a gata pira nesse meu jeito louco de amar. Só falo o que ela quer ouvir. Tô com várias namoradas e ela pira no pretinho. Faz dias que eu volto pra casa. Vem, vem, vem. Eita, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não dou um sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. E já faz porque não. Já faz tempo que eu não dou moça. Ô, minha fama de faz gostoso. Vem com o negão, vem com o neguinho, vem com o netinho. Vai. E eu disse: já faz tempo que eu não dou moça sozinho. Já faz. Joga baixinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Vai. Eita, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou os contatinhos no WhatsApp. Aumentou, vai. Ô, minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. E já faz tempo que eu não durmo sozinho. Só na maldade, hein? Playmix Produções.